poderia te buscar por muitas coisas, mas nesse dia 2 eu escolho só te adorar. Eu só vim te adorar. E vocês vieram fazer o quê? Eu só vim te adorar. Hoje eu não quero pedir, eu só quero te sentir. Eu só vim te adorar. Não vim de mãos abertas para receber, mas levanto minhas mãos só para te adorar. Eu poderia te buscar por tantas coisas, mas eu escolho hoje só glorificar. Quem pode fazer isso comigo hoje? Eu reconheço o teu cuidado sobre mim. Tens me dado muito mais do que eu mereço. Deus, hoje eu não vou te pedir nada. Então canta. Eu só vim te adorar. Oh, glória a Deus, solta a voz. Eu só vim te adorar. Se você vem pra adorar, então declara a Ele. Hoje eu não quero pedir, eu só quero te sentir. Abre os braços e receba da presença dEle, receba. Seja cheio da glória, da presença de Deus. Enquanto você adora neste lugar. Eu só vim te adorar. Eu só vim te adorar. Hoje eu não quero pedir. Hoje eu não quero pedir. Eu só quero te sentir. Eu só vim te adorar. Não quero estar aqui por interesse, mas tão somente para estar perto de ti. Te adorar é o que minha alma necessita. Te adorar é o que me trouxe hoje aqui. E eu não vou pra casa sem ter a certeza que eu deixei o meu melhor aqui no teu altar. E eu não vou me importar com quem está ao meu lado. Sabe por quê? Porque hoje eu só vim te adorar. Eu só vim te adorar. Enquanto você adora, seja renovado. Enquanto você adora, seja liberto. Seja cheio da presença de Deus. Hoje eu não quero pedir. Eu só quero te sentir. Eu só vim te adorar. Só os homens que vieram para adorar com as duas mãos. Cantemos juntos. Aleluia. Aleluia. Vamos. Aleluia. As mulheres que vieram para adorar agora, vai. Aleluia. Aleluia. Aleluia. Experimenta dizer aleluia para ver como é gostoso, vai. Eu só vim te adorar. adora. Hoje eu não quero pedir, eu só preciso te sentir. Eu só vim te adorar. Adorar.